Pasta 37. Faixa 1. Encontro 35. Amebozoários. Junta-se a nós no encontro 35 uma criaturinha que já usufruiu a distinção de ser, na imaginação popular e até científica, a mais primitiva de todas, pouco mais do que um protoplasma nu, a amoeba Proteus. Dessa perspectiva, o encontro 35 seria o último encontro da nossa longa peregrinação. No entanto, ainda temos um bom caminho a percorrer e a amoeba, se comparada às bactérias, possui uma estrutura muito avançada e elaborada. Além disso, ela é surpreendentemente grande, visível a olho nu. A ameba gigante, Pelomyxaia palustris, pode chegar a 0,5 centímetro na transversal. As amebas são famosas por não terem uma forma fixa e a esse fato deve-se o nome Proteus, o deus grego capaz de mudar de forma. Elas se deslocam com ondulações de seu interior semilíquido, seja como uma única bolha mais ou menos coerente, seja projetando pseudópodes. Às vezes andam com essas pernas temporariamente protraídas. Para alimentar-se, engolfam a presa com pseudópodes, cercando-a em uma bolha esférica de água. Ser engolfado por uma ameba seria uma experiência de pesadelo se a presa não fosse pequena demais para ter pesadelos. A bolha esférica, ou vacúolo, pode ser vista como parte do mundo exterior, revestida por uma parte da parede externa da ameba. Uma vez no vacúolo, o alimento é digerido. Algumas amebas vivem no trato digestivo de animais. Por exemplo, a entamoeba coli é extremamente comum no cólon humano. Não devemos confundi-la com a bactéria Ischerichia coli, muito menor, da qual a primeira provavelmente se alimenta. Ela é inofensiva para nós, ao contrário de sua quase parente entamoeba estolítica, que destrói as células do revestimento do cólon e causa disenteria amebiana, conhecida em inglês como Deli Belly, barriga de Deli, ou em inglês norte-americano como Montezuma's Revenge, vingança de Montezuma. Três grupos muito diferentes de amebozoários são chamados em inglês de slime molds, mofos do lodo, porque desenvolveram independentemente hábitos semelhantes, o que também ocorreu com outro grupo não aparentado de mofos do lodo, os acracídeos que se juntarão a nós no encontro 37. Entre os amebozoários, os mais conhecidos são os mofos do lodo celulares ou dictyoslios. A eles, o ilustre biólogo americano J. T. Bonner dedicou toda a sua vida e o que veremos a seguir foi extraído de suas memórias científicas, Life Cycles. Os mofos do lodo celulares são amebas sociais. Com eles, fica difícil distinguir entre um grupo social de indivíduos e um indivíduo multicelular propriamente dito. Em parte do seu ciclo de vida, amebas separadas rastejam pelo solo, alimentando-se de bactérias e se reproduzindo como fazem as amebas. Dividem-se em duas, alimentam-se mais um pouco e tornam a se dividir. E então, de modo muito abrupto, as amebas mudam para o modo social. Convergem para centros de agregação a partir dos quais se irradiam substâncias químicas que exercem atração. Conforme mais amebas se dirigem para um centro de atração, mais atrativo ele se torna, porque mais da substância química atrativa é liberada. Isso lembra um pouco o modo como os planetas se formam agregando fragmentos. Quanto mais fragmentos se acumulam em um dado centro de atração, maior sua atração gravitacional. Assim, depois de algum tempo, sobram apenas alguns centros de atração e eles se tornam planetas. Por fim, as amebas, em cada grande centro de atração, unem seus corpos e formam uma massa multicelular única, que então se alonga em uma lesma multicelular. Com cerca de 1 milímetro de comprimento, ela até se move como uma lesma, possui extremidades frontal e posterior definidas e é capaz de virar-se em uma direção coerente, por exemplo, para a luz. As amebas suprimiram sua individualidade para forjar um organismo inteiro. Depois de se arrastar por algum tempo, a lesma inicia a fase final de seu ciclo de vida, a formação de um corpo frutificante semelhante a um cogumelo. Ela inicia o processo plantando bananeira, fixa de cabeça para baixo. A cabeça é a extremidade frontal definida pela direção em que ela rasteja e se torna o caule do minúsculo cogumelo. O cerne do caule transforma-se num tubo oco feito de carcaças celulósicas inchadas de células mortas. Agora, as células ao redor do topo do tubo derramam-se no interior dele, como na comparação de Bonner, uma fonte que fluísse ao contrário. O resultado é que a ponta do caule se ergue no ar com a extremidade que originalmente era posterior no topo. Cada uma das amebas na extremidade que originalmente era posterior agora se transforma em um esporo envolvido por um grosso revestimento protetor. Como os esporos de um cogumelo, eles então se desprendem, cada qual se libertando de seu revestimento como uma ameba de vida livre, devoradora de bactérias, e o ciclo de vida recomeça. Bonner fornece uma lista muito reveladora de micróbios sociais desse tipo: bactérias multicelulares, ciliados multicelulares, flagelados multicelulares e amebas multicelulares, incluindo seus queridos mofos do lodo. Essas criaturas podem representar instrutivas reencenações ou pré-encenações de nosso tipo de multicelularidade metazoária. Mas desconfio que são todas completamente diferentes e, por isso mesmo, mais fascinantes.